e de esperar em vão. Quando desperto e vejo o leito vazio, eu sinto frio no coração. Não, não quero mais ficar sozinha. Já estou cansada de esperar. Você vem para ficar. Quem não tem direito ao amor não deve amar. Para não sofrer, para não chorar, veja, meu Deus, a triste sorte minha na solidão do quarto. Eu vejo teu retrato e vou dormir sozinha. Quem não tem direito ao amor, triste sorte minha na solidão do quarto. Eu vejo teu retrato e vou dormir.